Fico zezé, um monte no meu peito. Maniquim tipo modelo. Vários bichos no meu dedo. Minha peça nega é estrangeira. Se o assunto é lucrar, eu guardo as notas na estante. Nego só pra enfeitar.